Kita bersama kita baru dulu. Kali ini kita berjumpa. Nos corredores, nas lamentações, sua preferência dos corações. Vou fazendo a rima que divide opiniões. Vou me destacando, pisando em ovos. No meio das feras, vou lutando, acreditando, me desviando das pedras. Meus sonhos, alivia minhas dores, renovando minhas forças diante dos perdedores. Logo vou mostrando pra você que demorou, mas diante de tretas, confusões, esse doido aqui melhorou. Minha fé me transformou em um rei na vida, só Deus sabe o que eu já passei. Logo me filtrando na sua mente, vejo o seu diferente. Eu sigo em frente nos caminhos do presente, no estilo delinquente. Resisto às pragas da inveja vinda dos meus inimigos. Yeah, yeah, te liga aí. Yeah. MM bom, fechando com os caras do rock, com os caras do reggae, com todo mundo, véi. Em um cenário com poucos amigos, tô cansado de ver picuinhas, historinhas no rap daqui. Por isso que eu vejo meu nome trincando fora do Piauí. Então, meu irmão, vejo que tô na função, no estilo peão, fazendo rimas sinceras, asculadas no fundo do meu coração. Só quem se levantou diante das humilhações, tudo isso pra não morrer no meio das limitações. O tempo passou e muita coisa deixei de acreditar, muita coisa mudou. Eu me tornei um lobo solitário. É, tô pouco me lixando pros comentários. Melhor assim que eu sou um otário. Minhas derrotas é uma lição de vida pra chegar à vitória. E assim, molequinho, eu vou escrevendo minha história. Sem preconceito cultural, véi. MM bom aqui e acolá. Pode crer, sinto o cheiro do meu estilo no ar. Um salve pros cara da Cross. Um salve aí pra todas as galera aí, ó. Da Night aí, pode crer, Teresina. É nóis. Pode crer. Oh. Vejo que não mal, não trago um bem. Pois quem tem fé nos corre em Deus, vai além. Então segura meu clique, claque, bem, bem, bem. Sou periferia, tô nos corre também. Vacilou desandando, nem vem. Não tem, pois direto e reto. No rap não sou quieto, pois na independência sou o rapper mais completo. Pois guerreiro periférico é pela que como eu. Coisa rara, dentro e fora do rap, sou o doido que não para. No rap que me apoiou e acreditou está aqui. Já que meu melhor está morrendo de inveja e pode crer, vagabundo, minha fé, minha cultura, tô com Deus e ninguém me segura. Por viver no Piauí, tenho jogo de cintura, tenho jogo de cintura. Yeah. Pode crer, todo meu respeito aí pros caras do skate. Pode crer, é nóis. Toda a galera do rock and roll Teresina. É nóis, todo mundo aí do reggae, pode crer, é nóis. É isso aí. Todas as tribos aí se unindo. É nóis. Ah, véi.